J'aimerais bien revoir ta gueule avec tes mains sur mon corps. Un désir qui vaut de l'or. C'est vrai, on est différents, mais toujours de vrais amants. Quel plaisir quand tu me touches. Chaque baiser enflamme ma bouche. Coaster. Be Pero latino te mata. gusta tu carita. Mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda. Mami, mamita, me gusta tu carita. Mami, mami, mamita, que siento tu calor, mi amor. Nanaye, yeah, eres mi amor. Oh, nanaye, yeah, siento tu calor. Oh, nanaye, yeah, dame tu pasión. Oh, nanaye, yeah, eres como el sol. Y mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo. Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo. Y mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo. Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi amor. People, my body, your body, everybody join the party.

pra casado que quer ser solteira só por uma noite. Tem mulher solteira aí?

Al ritmo

partir.